distância entre você e eu. Me diz que o nosso amor nunca morreu. Eu tenho fé nessa paixão, no fundo do coração. Sei que ainda você vai voltar. Você e eu, me diz que o nosso amor nunca morreu. Eu tenho fé nessa paixão, no fundo do coração. Sei que ainda você vai. Continue sintonizado. Apoio Cultural. Na Agroforte você encontra tudo para o seu animal. Mineral, medicamentos em geral, sal branco, ração em geral para equinos, suínos, aves, cachorros e gatos. Na Agroforte você tem de tudo, amigo pecuarista. Faça-nos uma visita. Estamos localizados agora em novo endereço. Avenida Henrique de La Roque, número 1030, em frente à Praça Neto Teixeira. Ou falar com Vinícius pelo zap 99 98495 1047. Aqui na Agroforte você encontra de tudo para o homem do campo. No Supermercado Popular você vai encontrar produtos de qualidade para você comprar. Supermercado Popular tem mais comodidade para te oferecer. Lá tem preço baixo para você. E a Porto Belo Magazine está pronta para dar o toque mais que especial, oferecendo a mais completa linha de móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, utilidades domésticas, celulares, malas, relógios, bicicletas, cama, mesa e banho, tapetes, cozinha completa, refrigeradores, fogões, guarda-roupas, camas box, colchões e muito mais para completar a sua casa. Porto Belo Magazine, investindo no seu conforto. Atenção Cidelândia e toda a região. A Rainha do Ouvinte tá imperdível. Chega de novidades pra você e toda a sua família. O preço é baixo e a qualidade é imperdível. Tudo em moda masculina, feminina, adulta e infantil. Bolsas, acessórios, moda praia, sandálias, moda fitness e muito mais. E a melhor parte? 80% da loja custa apenas R$20 a peça. Venha para a Rainha do Ouvinte e comprove o que estamos anunciando. Estamos na Rua Brasil, bem pertinho da Ima Modas. Corre para a Rainha do 20, a loja certa para economizar, renovar o guarda-roupa e sair de sacola cheia. 2025. E a festa mais esperada do ano vem aí. Então prepare-se. A Camila aniversaria e quem ganha o presente é você. Isso mesmo. Aniversário da Camila. Dia 1º de março com várias atrações e presença dos blocos de carnaval da cidade. Atrações confirmadas. Silvia Magalhães e Léo Júnior ao vivo. Durante o dia, haverá participação de cantores regionais e churrasco liberado ao público. E às 21 horas, os melhores ritmos do momento com Silvia Magalhães, Léo Júnior e som automotivo pra valer. É dia 1º de março, aniversário da Camila, na Rua 3, Vila Davi. Você não vai querer perder. Apoio Rádio Babaçu FM. Não vê a hora de quitar as contas, trocar de carro ou viajar? Vem pro Sicoob. Tem crédito consignado com as menores taxas do ano. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Você já conhece o Plano Assistencial Integral Familiar Paz Eterna? Agora você vai conhecer. Atuando na cidade Cidelândia, Vila Nova dos Martírios, Açailândia, Dom Eliseu e Paragominas, Pará. Venha, seja você também um associado do Plano Assistencial Integral Familiar Paz Eterna. Para sua maior comodidade, os nossos consultores de vendas estão nas ruas da cidade, devidamente uniformizados. Maiores informações é só ligar 99647-7780 ou o WhatsApp 98406-8883 ou procure nosso escritório do Grupo Paif na Rua 15 de Novembro, número 1289, no centro de Cidelândia. Grupo Paif, lado a lado com você. Invista no seu futuro com os melhores cursos no Instituto de Educação Santo Agostinho e Tesag. Matrículas abertas para cursos técnicos, EJA supletivo, cursos de graduação e pós-graduação. Nós somos o instituto mais completo em educação, com mensalidades que cabem no seu bolso. Matricule-se hoje e ganhe a apostila e a camisa do curso. Fale com Almerindo no WhatsApp 99 98827 2791. Repetindo, 99 98827 2791. Itesag, comprometido com sua formação. Material escolar, escritório, informática, é no melhor lugar. Copisat e papelaria. Com atendimento, bons preços, venha conferir. Toda qualidade você encontra aqui. Copisat e papelaria, o ponto do menor preço. Venha pra cá, aqui é o seu lugar. Copisat e papelaria. A música na dose certa, na medida exata. 87,9. O seu gás de qualidade com ótima duração, você liga rapidinho, a gente troca o botijão. Pede na Cris Gás, pede na Cris Gás, esse é o gás que rende mais. Pede na Cris Gás, pede na Cris Gás, esse é o gás para gás. Ó, 98549-2689, nesse telefone é só nos ligar. Ou 98813-0275, liga que o seu gás a gente vai entregar. Pede na Cris Gás, liga na Cris Gás, esse é o gás que rende mais. Pede na Cris Gás, pede na Cris Gás, esse é o gás para gás. Carnaval do Descontão, Feirão dos Móveis Magazine. Todas as lojas com super descontos de 30%, 40% e até 50%. Rack notável de 639 por 399. Saldão de fogões 5 bocas com super descontão, saindo por apenas 799. Lavadora automática 13 quilos em parcelas de 159,90. E mesas de centro com 50% de desconto e parcelinhas de 19,90. É hora de fazer a festa. Carnaval do Descontão, Feirão dos Móveis Magazine. Aqui você tem melhores formas de pagar. Móveis eletrodomésticos você vai encontrar. Vem pra Vanessa Móveis comprovar o coração do lar. Bom gosto, durabilidade e preços acessíveis esperam por você na Vanessa Móveis. Móveis nas linhas popular, sofisticada ou tradicional. Tenha em sua casa exatamente aquilo que você quer e precisa. Móveis e eletrodomésticos com os melhores preços e a qualidade que você exige. Vanessa Móveis, onde o crediário é a maior moleza. À vista ou a prazo, sempre uma ótima opção em compras para você. Vanessa Móveis, o coração do lar. A procura de uma loja de bijuterias e de variedades que tenha qualidade e bom preço? Então a sua loja é a Brilho Biju, que tem bonés, mochila escolar, óculos, pelúcias, cintos, carteiras, brinquedos e acessórios para celular, como capa, película, carregador, cabo e fone de ouvido. Mas se você procura uma loja específica no segmento de armarinhos e de aviamentos, aí a sua loja é a Brilho Armarinho, que tem zíper, agulha, linha, pérolas, envies, renda, manta de strass e outros artigos. Brilho Biju e Brilho Armarinho, na Praça Sarney, em frente ao ponto de táxi. Zap 99157-1692. É tempo de carnaval e economia. Aproveite as ofertas eletrizantes do Paraíba e caia na folia. Escova Mondial, duas temperaturas, cabo giratório, R$19,90 mensais. Lavadora Colomark, 10 quilos, 5 programas de lavagem, R$51,90 mensais. Fogão Itatiaia, 4 bocas, R$67,90 mensais. Smart TV Alce, 43 polegadas, R$159,90 mensais. Carnaval de ofertas Paraíba. Nos quatro cantos da cidade. Nos quatro cantos da cidade. Programa Bom Dia Cidade. Programa Bom Dia Cidade. 7:30. Muito bem, de volta, 7:30 nessa manhã de quarta-feira. Você que tá deitadinho aí ouvindo a gente, tá na varanda, tá tomando aquele cafezinho da manhã, tá na fazenda, tá no carro. Bom dia pra você. Você que se liga com a gente aqui nos povoados do município de Cidelândia. Pra você ligado com a gente aqui nos bairros e centro da cidade. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia. Gaguinho Pizzaria, a melhor pizza da região. Saborosa, deliciosa, caprichada com os melhores sabores de pizzas. Inclusive agora temos pizzas doces também. Lá na Gaguinho Pizzaria. Grupo Paife, lado a lado com você nos momentos mais difíceis. Grupo Paife. Olha, 7:31. Nosso encontro aqui na Babaçu FM todas as manhãs. A gente acorda cedinho para tomar aquele café e ao mesmo tempo ligar o rádio para ouvir o nosso Bom Dia Cidade. Para você que tá em casa aí ligadinho com a gente, dona de casa que já acorda cedo, vai organizando tudo. Olha, hoje tem carne no açougue IS, ao lado do Feirão dos Móveis. Avenida Presidente Médici, carninha de porco caipira, aquele porquinho legal, viu? Aquele porquinho da carne bem saborosa. Você vai encontrar aqui no açougue IS, ao lado do Feirão. Vou dar um abraço aí pra Sandra, o seu esposo também. 7:32. Olha, vamos atender aqui a indicação aqui do ouvinte através do nosso telefone 99631-5004. Você fala pra gente qual música você quer ouvir, a gente toca. Quem indica pra gente é o Eduardo. Ele indicou o Leandro e Leonardo, esta noite foi maravilhosa. Valeu, Leonardo, ligado e acompanhando o programa aí no bairro 5 Estrelas. Ligadinho aqui na Babaçu, aproveitar para mandar um bom dia para Hilda, aí no bairro 5 Estrelas. Meu amigo Antônio Leal, também que ouve a gente aí no bairro 5 Estrelas. Um abração aqui para o Ribamar, aí na Coab, ligado e acompanhando o programa. Meu amigo ouvinte de todas as manhãs também, o Zé Horas, aqui no bar do Zé Horas, acompanhando o programa. Mandar um bom dia aqui para o Rosalvo, ligado e acompanhando o Bom Dia Cidade. 7:32. Canta pra gente, Leandro e Leonardo, esta noite foi maravilhosa, uma linda música. Mandar um abraço aí pra ela que ouve o Bom Dia Cidade, nosso ouvinte de todas as manhãs, a Vanilda. 7:33. Sorrindo. pedindo pra você voltar pra mim. Está difícil viver longe de você. Você é o meu começo e o meu fim. Me desculpe, mas não sei te esquecer. Sem querer eu me exaltei e te ofendi. Me perdoe, meu amor, o que eu lhe fiz. Eu não posso acreditar que te perdi. Sem você eu não consigo ser feliz. Coração criou raiz. Você cortou a planta do meu peito, mas não tem jeito. Deixou na minha alma cicatriz. Sem querer eu me exaltei e te ofendi. Me perdoe, meu amor, o que eu lhe fiz. Eu não posso acreditar que te perdi. Sem você eu não consigo ser feliz. Coração criou raiz. Você cortou a planta do meu peito, mas não tem jeito. Deixou na minha alma cicatriz. O nosso amor é aquela semente que docemente brotou no coração. Você cortou a planta do meu peito, mas não tem jeito. Deixou na minha alma cicatriz. Deixou na minha alma cicatriz. Que música linda essa de 1991. Essa música é massa demais, né? Do René Ronaldo, Cicatriz. Marcou momentos, marcou gerações. E a gente recorda aqui no Bom Dia Cidade. Bela música aqui pra gente ouvir. 7h40, bom dia. Mandar um abraço aqui pra você que ouve a gente nos quatro cantos da cidade. Tá ligadinho acompanhando o Bom Dia, né? Mandar um abraço aqui pra Bruna, ligada e acompanhando o Bom Dia Cidade. Quem também tá ligado e acompanhando é a Franciele e o Antônio. Estão ligados aí ouvindo o Bom Dia. Me desculpe, mas não sei te esquecer. 7h41. Comparar as músicas sertanejas de antigamente com as de hoje, pra falar a verdade, não tem nem comparação, né? Hoje tá tudo muito igual, tudo muito parecido, ninguém sabe quem tá cantando. E aí não, nos tempos mais pra trás aí, dos anos 90 pra trás aí, em meados de 2000, né? Foram muito bacanas, a gente sabia realmente quem tava cantando, porque as duplas eram diferenciadas, com timbres diferentes, vozes diferenciadas, com músicas que falavam de sentimento, de amor, de paixão. É o que já não se fala hoje nas músicas, né? Hoje as músicas falam só de conexão à internet, traição. Infelizmente as músicas que vêm hoje em dia não serve para ouvir não. Eu, pelo menos para mim, para muita gente, né, que eu vejo muita gente falando que as músicas de hoje, elas viraram descartáveis. Você ouve hoje, amanhã já descarta. Diferente do que a gente cresceu ouvindo. A gente cresceu ouvindo isso aqui, ó, cresceu desde os 7 anos de idade, já ouvi aqui René e Ronaldo, e eu até hoje a gente ouve porque a gente sabe muito bem que essas músicas de antigamente elas vão ficar eternizadas na memória. Com seus arranjos, com seus sentimentos, a música que oferecia os sentimentos pra gente, né? Lá nos tempos passados aí. A gente ouve pra recordar, muitas vezes as recordações nos trazem boas lembranças. Claro que a gente não vai parar pra ficar lembrando de coisa ruim, né? Vai lembrar só de coisas boas. Sem você eu não... 7 horas 42 minutos. Olha quem canta pra gente é Roberta Miranda, A Mulher em Mim. A indicação é da Val aí na Rua Brasil, tá? E na sequência eu vou atender aqui o Alexandre, A Saga de um Vaqueiro com o Mastruz com Leite. 7 horas e 42 minutos. Meu coração os amores vêm e vão. Quando pude escolher, me cansei de perder. Não vai ser sempre assim. Não sou tão forte assim. Alguém vou encontrar e assim se esperar. A mulher em mim. Vai então pedir. E a mulher em mim precisa de um homem que é você. Quando o mundo for demais, a lua fria e o sol fugaz, se esconder, eu escondo você e a mulher em mim. Vai então pedir. Preciso dizer que a mulher em mim precisa de um homem que é você. Que a mulher em mim precisa de um homem. É você. Música.

Meu nome é Trupizup de Zé Ramalho, aqui no Bom Dia Cidade. Hoje ele tá na farmácia aqui ao lado da rádio, né? Aqui na farmácia ao lado da rádio. Farmácia do Rosalvo aqui. Mas tem hora que ele varia, tá em outro lugar, já tem outro lugar. E aí o Valdemar é imprevisível, né, Valdemar? Hoje é na farmácia do Rosalvo. Amanhã pode ser que esteja na farmácia do Ribamar na Coab ou na farmácia aqui do Zé Horas, no centro da cidade, aonde a gente encontra aí o Valdemar. Valeu, Valdemar, vou tocar pra você. Meu nome é Trupizup Zé Ramalho, pra encerrar o programa de hoje. Valeu, bom dia. 7:57. Da cultura popular do Nordeste surge o repente do Trupizup, o maior cantador de todos os desafios, que nunca perdeu uma peleja. O meu nome é Trupizup, sou o galo de Campina. Me chamam Trupizup, o raio da Cilibrina. O meu nome é Trupizup, sou o galo de Campina. Me chamo Trupizup, o raio da Cilibrina. O meu nome é Trupizup, sou o galo de Campina. Me chamam Trupizup, o raio da Cilibrina. O meu nome é Trupizup, sou o galo de Campina. Me chamam Trupizup, o raio da Cilibrina. Eu não digo a ninguém que sou valente, vivo longe dos brutos desordeiros, sem tratar muito bem meus companheiros. Mas se um dia eu ficar de sangue quente, chegarei no inferno de repente. Faço o diabo chefão virar mulher, mando logo prender a Lucifer. Solto almas de deuses e pagãos, se o cão coxo cair nas minhas mãos. Só se salta com vida se eu quiser. O meu nome é Trupizup, sou o galo de Campina. Me chamam Trupizup, o raio da Cilibrina. O meu nome é Trupizup, sou o galo de Campina. Me chamam Trupizup, o raio da Cilibrina. Qualquer dia do ano, se eu puder, para o céu eu farei uma jornada. E como a lua já está desvigilada. ZYX202, canal de comunicação 200, 87,9 MHz. Rádio Babaçu FM, emissora da Associação de Rádio Difusão Vale do Babaçu, Cidelândia, Maranhão, Brasil. 8:00 em ponto. Rádio Babaçu FM 87,9. Já é a sua rádio preferida. Já é a sua rádio preferida. Tem a melhor playlist do rádio. Se prepara. As bandeiras não dá pra entrar. Rádio Babaçu FM. As bandeiras não dá pra encarar. Bota pintada, chapéu carambá. Bota vermelho, busca. Só tem músicas que não saem da cabeça. Ela tá soltinha, brota na quebrada. Balando a raba. Rádio Babaçu FM está disparada na audiência. Ela tá solteira, mas não tá carente. Rebuada novinha e tem. No baile ela joga o bumbum. As mais curtidas. Eu e você já tá. Rádio Babaçu FM. Nas estrelas que é amor pra vida. A Babaçu FM curte em tocar. Então, se você quer música boa, é só ficar aqui juntinho com a gente. Essa é a Babaçu FM 87,9. Disparando cada vez mais sucesso. Dentro de alguns instantes vai começar no seu rádio uma hora de músicas programadas. Sequência programada. Sequência programada. As músicas que tocam no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Sequência programada. I hear a lot about sinners. Don't think that I'll be a saint, but I might go down to the river. 'Cause the way that the sky opens up when we touch, yeah, it's making me say that the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, feels so holy, holy, holy, holy, holy. Oh God, running to the altar like a track star, can't wait another second. 'Cause the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, feels so holy. I don't do well the drama, and no, I can't stand it being fake. No, no, no, no, no, no, no, no. I don't believe in nirvana, but the way that we love in the night gave me life, baby. I can't explain it. The way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, feels so holy, holy, holy. Track star, can't wait another second. 'Cause the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, feels so holy. They say we're too young, and the pimps and the players say don't go crushing. Wise men say fools rushing, but I don't know. They say we're too young, and the pimps and the players say don't go crushing. Wise men say fools are rushing, but I don't know. The first step pleases the Father. Might be the hardest to take. But when you come out of the water, I'm a believer, my heart is fleshy. Life is short with a temper, like Joe Pesci. They always come and sing your praises, your name is catchy. But they don't see you how I see you, Parlay and Desi. Cross tween, tween, Hesse, hit the jet ski. When they get messy, go lefty, like Lionel Messi. Let's take a trip and get the Vespas, or rent a jet ski. I know the spots that got the best weed, we going next week. I wanna honor you. Rise groom, I'm my father's child. I know when the son takes the first step, the father's proud. If you make it to the water, he'll part the clouds. I know he made you a snack like Oscar Proud. Suffer it to be so now, gotta clean it up. Formalize the union and communion he could trust. I know I ain't leaving you like I know he ain't leaving us. I know we believe in God and I know God believes in us. You hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. Feel so holy, holy, holy, holy, holy. Hold me, hold me, feel so holy. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Eu queria ver, eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. sob o sangue, tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Chovia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue, tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra nós, verdadeira lição. Aleluia! Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Aleluia! Você está em sintonia com o programa Sequência Programada. Suas lágrimas quando tu choras, eu sou aquele que te encontra na madrugada quando ora. Filho, eu estou sussurrando bem sereno ao seu ouvido. Sabe essa dor que te invade? Filho, eu sou maior do que isso. Da tua casa eu estou cuidando, das suas feridas eu estou tratando. Filho, você não perdeu. Quem disse isso não conhece o teu Deus. O seu trabalho é confiar. Enquanto eu estou tratando, o seu trabalho é descansar. Suas guerras eu estou ganhando, o seu trabalho é me adorar. Enquanto eu estou regando suas vitórias com suas lágrimas, filho, está nascendo um sonho. Eu já falei, descansa que eu estou cuidando. Eu sou aquele que enxuga suas lágrimas quando tu choras. Eu sou aquele que te encontra quando oras. Filho, eu estou sussurrando bem sereno ao seu ouvido. Sabe essa dor que te invade? Filho, eu sou maior do que isso. Da tua casa eu estou cuidando, das suas feridas